assim vi você olhando pra mim. Eu juro, até sonhei, sonhei que nasceu em um só olhar um céu só pra mim. Não vi mais ninguém, somente você, tão longe de todos fiquei. Mas você não foi nunca, não, não foi nunca aquilo que pensei. Pensei que você seria pra mim o que entendo por viver. Mas você não foi nunca, não, não foi nunca aquilo que pensei. Mas você não foi nunca, não, não foi nunca aquilo que pensei. Pensei que você seria pra mim o que entendo por viver. Mas você não foi nunca, não, não foi nunca pensei. Mas você não foi nunca, não, não foi nunca aquilo que pensei. Mas você não foi nunca.